A paz do nosso Senhor, Jesus Cristo, irmãos e irmãs, nós vamos continuar a nossa leitura bíblica, segundo o livro de Reis, no capítulo 5, depois de um capítulo cheio de conteúdo, no capítulo 4, vamos compartilhar hoje o capítulo 5. Com duas ênfases principais, a cura da lepra de Naamã e o castigo sobre Geazi, que andava com Eliseu, estava buscando ser um aprendiz de Eliseu, mas não manteve a integridade. Espero que esse capítulo também fale ao meu coração, ao seu coração, traga edificação a todos nós, porque é palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Nós vamos fazer a leitura bíblica. Mas antes de fazer a leitura bíblica, aquela abertura devocional dos irmãos que nos enviam, e eu já mencionei todos eles várias vezes, para vocês saberem, para que Deus seja louvado em primeiro lugar pela vida dos que participam dessa maneira, para que eles que enviam sejam reconhecidos por todos e isso os alegre e motive, e também para nós que nos alegramos com esse companheirismo, com essa amizade e desejando realmente a bênção do Senhor sobre todos. A mensagem a nós enviada pela equipe lá de Atibaia diz assim: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 15, versículo 5. Observe só um detalhe nesse versículo. Jesus se apresenta como videira e coloca um elemento que deixa claro quem está com ele e quem não está. Quem está de fato caminhando para a maturidade, pelo menos, e quem não está. O texto diz: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Não é que dá fruto uma vez ao ano, uma vez a cada 5 anos, uma vez a cada 10 anos, uma vez a cada 50 anos. Não. O texto diz: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E a palavra é ansiedade. Ansiedade o estrangula. É o estrangulamento das emoções. A palavra ansiedade na língua grega significa estrangulamento. Ela não tem só esse sentido, mas significa estrangulamento. Traz a ideia de sufocar. Há muitas pessoas ansiosas quanto ao dia de amanhã, onde vão morar, com quem vão se casar, onde vão trabalhar. Outros ficam ansiosos acerca da doença, da velhice, da morte. Deixam de viver hoje porque estão preocupados com o amanhã. A ansiedade é pior do que as circunstâncias que o deixam ansioso. A ansiedade mina suas forças, rouba sua esperança e estrangula suas emoções. Querido irmão, querida irmã, descanse em Deus. Coloque sua ansiedade aos pés do Senhor, porque Ele tem cuidado de você. Eles nos desejaram um bom dia e bênção, e nós também desejamos a eles e desejamos a todos que participam desse ministério diretamente e aqueles que ouvem essa palavra e também participam do ministério ouvindo a palavra, lendo a palavra juntamente conosco. Bom, vamos ler o texto. Segundo Reis, capítulo 5. A cura da lepra de Naamã. Naamã, chefe do exército do rei Arã, da Síria, era um homem muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. No entanto, esse valoroso guerreiro contraiu uma terrível doença de pele. Numa de suas campanhas militares, os sírios haviam levado cativa uma menina da terra de Israel, que passou a servir a esposa de Naamã. Olha as guerras aí de novo e milênios de guerra. Um dia a menina sugeriu à sua patroa: quem me dera o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, com certeza ele o curaria da sua lepra. Olha a fé da moça, irmãos, irmãs. Com certeza ele o curaria da sua lepra. Então Naamã comentou essa informação com seu senhor. Assim falou a menina israelita. O rei da Síria respondeu: vai depressa com essa carta de apelo ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. E levou também ao rei de Israel a carta que dizia: no momento em que estiveres recebendo essa carta, saberás que te enviei meu servo Naamã para que o cures dessa espécie de lepra. Bom, irmãos, irmãs, Ben Haddad pensou que o profeta descrito pela menina, escrava israelita, estava sujeito à absoluta autoridade do rei e que seus princípios poderiam ser comprados. Imaginou que poderia adquirir, mediante as riquezas mundanas, uma das principais bênçãos da presença salvífica de Yahvé entre seu povo. Conforme o costume dos povos pagãos, o sacerdote e o profeta não passavam de empregados da corte do rei. Por isso mandou um pagamento adiantado pela cura. A soma total equivaleria 350 quilos, 10 talentos de prata e 72 quilogramas, 6 mil siclos de ouro. Um pagamento régio ao colega e rei de Israel, Jorão, pelos serviços de um profeta, especialmente quando se compara com o valor pago por honre na compra da colina de Samaria. Confira primeiro livro de Reis, capítulo 16, 24. Então aqui nós temos a situação exposta da doença e da cura que Deus pode operar. E Deus pode operar essa cura em todos nós, a qualquer momento, porque Ele é poderoso para curar qualquer enfermidade assim que desejar. Versículo 7. Assim que o rei de Israel leu a carta, irritou-se sobremaneira e rasgou suas roupas, exclamando: Por acaso sou Deus que pode matar e dar a vida, para que ele me envie um homem a fim de que eu cure da lepra? Vede como procura um motivo para criar um conflito entre nós. Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel tinha rasgado as roupas, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste tuas vestes? Envia-o a mim e saberás que em verdade há profeta em Israel. Aleluia. Naamã foi com seus cavalos e com seu carro e parou na entrada da casa de Eliseu. Então esse mandou o mensageiro dizer-lhe: Vai lavar-te 7 vezes no Jordão e tua carne será restituída e ficará limpo. Com exceção do detalhe de recomendar que ele se lavasse no Jordão, porque ele tinha rios mais amplos e mais profundos. Com exceção desse detalhe, lembre mais uma vez que o fato de dizer vai lavar-te 7 vezes significa completo, completude. Vai lavar-te 7 vezes. Pastor, como eu sei disso? Bem fácil, pelo relato da criação. Começa aí, depois tem uma centena de textos. Deus criou tudo em 6 dias, no sétimo ele descansou. A criação completa vai então incluir o descanso e ser uma criação que dura 7 dias, 6 dias de trabalho e sétimo no descanso, que é o Shabat. Então, veja a importância do número em relação a conteúdo, em relação a significado, em relação àquilo que quer dizer. Então, um hebreu sabia muito bem o que isso significa e nós precisamos saber para quando lermos, termos a exata compreensão do que está acontecendo. Versículo 11. No entanto, Naamã, sentindo-se insultado, retirou-se reclamando: Eu imaginava que esse homem viria receber-me pessoalmente, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre as feridas e me curaria dessa enfermidade horrível na pele. Ele tinha uma visão de como se daria essa cura, mas Deus tem a maneira dele de fazer aquilo que ele quer. Versículo 12. Ora, porventura os rios de Abana e Farfar de Damasco não são melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles para ficar curado? e, voltando às costas, retirou-se indignado. Contudo, seus servos, aproximando-se dele, aconselharam: Aba, meu pai e mestre, mesmo que o profeta te houvesse ordenado algo difícil, não o terias realizado? Quanto mais agora que ele simplesmente te orienta: Lava-te e ficas purificado. Então Naamã aqueceu, desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a orientação do homem de Deus, e ficou completamente curado. Sua pele tornou-se sadia e limpa, como a pele de um menino. Em seguida, retornou à casa de Eliseu, com toda a sua comitiva. Ao chegar diante do homem de Deus, declarou: Eis que agora sei que toda a terra, sei que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel. Então, por esse sinal e maravilha, ele teve um impacto com relação de quem era o Deus soberano. Rogo-te, pois, que recebas um presente do teu servo. Entretanto, o homem de Deus respondeu: Juro pelo Senhor, juro por Yahvé, o nome do Senhor, o Deus vivo, a quem sirvo, que nada aceitarei. Ou, quem dera os pastores, pastoras, missionários e missionárias dissessem isso, né? De graça recebestes, de graça dai. Juro por Yahvé, o nome do Senhor, o Deus vivo, a quem sirvo, que nada aceitarei. Naamã ainda insistiu com ele para que recebesse um presente, mas ele se recusou a receber qualquer gratificação. Então Naamã pediu: Permita ao menos que esse teu servo leve 2 mulas carregadas de terra, porquanto de agora em diante teu servo jamais oferecerá holocaustos nem sacrifícios a outros deuses, senão a Yahvé, o Senhor. Olha a maravilha, irmãos. A repercussão disso, dessa cura na vida dele, um processo de quebrantamento, de reconhecimento da soberania do Eterno. E mais, a declaração dele de que não ia adorar outros deuses, só ia adorar o Senhor. Diz o texto no versículo 18: Contudo, eu rogo a Yahvé que me perdoe por uma única atitude. Quando eu tiver de acompanhar meu rei ao templo de Rimon, o deus da Síria, meu senhor costuma apoiar-se no meu braço para reverenciar sua divindade, e por isso tenho que me ajoelhar ali também. Que o Senhor perdoe teu servo por isso. Ao que lhe respondeu Eliseu: Shalom. Vá em paz e boa viagem. Naamã foi se afastando. Shalom, paz, vida plena, prosperidade, é a saudação judaica até hoje. Louvado seja Deus por esse primeiro trecho do capítulo 5, que mostra o poder de Deus curando e alguém se quebrantando diante dessa cura, alguém que não era de Israel, e até declarando que não ia mais prestar culto a outros deuses, senão ao Deus de Israel. É isso que nós temos que fazer: curar as pessoas espiritualmente, curar as pessoas emocionalmente, curar as pessoas fisicamente, e certamente esse sinal, essa maravilha, redundará em muitas vidas que passarão a reconhecer que só o Eterno é Deus. A partir do versículo 20, Nós temos uma outra perícope em grego, um outro trecho, que é Gease, que andava com Eliseu, mas que deu um vacilo, pisou na bola, como nós dizemos, e vai sofrer as consequências disso. Vamos ver? Gease é castigado. Quando Naamã já estava a certa distância, Gehazi, ou Gease, o servo de Elixá, Eliseu, o homem de Deus, protestou: "O meu senhor poupou esse sírio Naamã, negando-se a aceitar dele alguma gratidão do muito que trazia. Tão certo como vive o senhor, irei atrás dele e receberei dele alguma recompensa." De novo, irmãos, a ideia da recompensa. Em seguida, partiu Gease às pressas com o objetivo de alcançar Naamã, que, percebendo sua aproximação, parou sua carruagem e desceu para encontrá-lo e indagou: "O que houve? Está tudo bem?" Ao que Gease respondeu prontamente: "Sim, tudo bem. Mas meu senhor enviou-me para informar-te que os dois jovens irmãos, discípulos dos profetas, acabaram de chegar, vindos dos montes de Efraim. Portanto, rogo-te, dê-lhes um talento, 35 quilos de prata e 2 vestes de gala." Diante do que Naamã respondeu generosamente: "Aceita, pois, 2 talentos." Ele insistiu com Gease para que aceitasse aquela oferta e colocou os 70 quilos de prata em 2 sacolas com 2 mulas de roupas finas. Duas mudas, perdão, 2 mudas de roupas finas, e entregou tudo a 2 de seus servos, os quais foram à frente de Gease, transportando as sacolas. Aqui eu quero fazer um parêntese, para não haver dúvida. Meus irmãos e irmãs, em primeiro lugar, nós não podemos perder de vista que desde os levitas, antes disso, o encontro de Abraão com Melquisedeque e assim por diante, Deus providencia para aqueles que são servos dele a provisão necessária. E não há pecado algum de que nós vemos no capítulo anterior que pessoas façam agrado, como aquela mulher que ergueu um terraço na sua casa e preparou tudo o que era necessário para o homem de Deus. Então, para que não haja engano nisso, Deus providencia o necessário. Deus pode providenciar mais que o necessário para os homens e as mulheres de Deus. Isso é um fato, porque eles precisam viver. E que bom que eles vivam com abundância. Louvado seja Deus. Um segundo elemento que eu estou destacando é quando a pessoa está fazendo algo pensando na recompensa. Isso desagrada o coração de Deus, desagrada homens e mulheres honestos vindos de Deus, íntegros, porque nós não somos chamados para receber. Se recebemos algo de Deus, aleluia. Mas se não recebemos, devemos dar graciosamente, gratuitamente, porque de graça recebemos e de graça damos. Então vamos separar as coisas. Deus pode prover, mas quando Deus não prover, nós temos que lembrar que ele já providenciou a vida, ele providenciou tudo, Ele providenciou o ministério, ele providencia, né, o ar que respiramos, ele providenciou tudo. Então nós não temos que trabalhar como mercenários à busca de recompensa. Fecha o parênteses. Então Naamã respondeu: aceita, pois, os dois talentos. E eles aceitaram. Assim que Gease, versículo 24. Assim que Gease chegou à colina onde Eliseu morava, tomou as sacolas das mãos dos servos de Naamã e as guardou em sua casa. Ordenou que os servos retornassem e eles partiram. Em seguida, entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu. E esse lhe indagou: de onde vem, Gease? Ao que ele replicou: teu servo não foi a parte alguma. No entanto, Eliseu lhe afirmou: porventura, não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro ao teu encontro? Então, quando ele diz fui contigo em espírito, está dizendo, Deus deu a ele um discernimento do que estava acontecendo. O texto não detalha como foi esse discernimento, se numa visão, né? Provavelmente numa visão, ou num sentimento interior do espírito, mas o fato é que ele teve o claro discernimento do que estava acontecendo. Porventura não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro ao teu encontro? Certamente esse não era o momento para receberes prata e roupa, tampouco para cobiçares. Olha aí, tampouco para cobiçares olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por esse motivo, a lepra, a enfermidade que assolava a pele de Naamã, atingirá a tua pessoa e todos os teus descendentes para sempre. E assim Gease saiu da presença de Eliseu, já leproso, e seu corpo parecia coberto de neve. Olha a autoridade do homem de Deus e o juízo de Deus, mais uma vez, o castigo de Deus para aquele que mentiu e estava fazendo o que estava fazendo como profeta, com motivações erradas. Nós, líderes, temos que ter a motivação correta, porque se nós tivermos a motivação errada, a motivação de trabalhar para o Senhor para ganhar, então o Senhor vai entrar na causa e vai nos punir. Irmãos e irmãs, louvado seja Deus por esse capítulo, mais um capítulo da Bíblia lendo, capítulo 5, 2 Reis, capítulo 5, e eu quero só reforçar e orar para nós encerrarmos. O nosso Deus é poderoso para cuidar dos leprosos. O Senhor, nosso Deus, é poderoso para curar qualquer enfermidade. E essa cura é um sinal e maravilha de Deus. E Ele usa homens e mulheres de Deus para operar essa cura. E quando Ele usa homens e mulheres para essa cura, ou pode fazer diretamente o Senhor, isso gera temor e tremor, isso gera reconhecimento de que Deus é o eterno, de que Deus é o soberano, de que Deus é o Senhor dos senhores, Ele é o Criador de todas as coisas, o libertador, o Redentor, o Justificador, o Salvador, o Santificador, louvado seja o nome do Senhor, o Glorificador, e louvado seja o nome do Senhor. E na segunda parte, o castigo de Gease, que estava trabalhando com motivações erradas. E aqui um alerta máximo, um alerta máximo para aqueles que são chamados da escola de profetas, ou seja, servos que estão aprendendo a servir ao Senhor e que vão ocupar liderança na casa do Senhor, que façam isso pensando na motivação correta ou com a motivação correta, porque o Senhor a ninguém engana. Ninguém engana ao Senhor. E se alguém tentar enganar o Senhor, vai acontecer o que aconteceu com Gease. O Senhor vai dar o discernimento a alguém, ou ele mesmo poderá fazer diretamente. E o que aconteceu no último versículo? Chegou a lepra e enfermidade a Gease, infelizmente, que estava andando com Eliseu, e assolou a vida dele. E ele já saiu leproso, o seu corpo parecia coberto de neve. Que Deus nos abençoe, nos faça transmitir essa ideia, transmitir a verdade de que o nosso Deus é o Deus eterno, isso sirva de evangelização e tudo mais. E, em segundo lugar, aqueles que estão na casa do Senhor, façam tudo com motivação correta, porque se fizermos com motivação correta, com ação correta, pensamentos bons, sentimentos bons, ações boas, tudo bom, segundo a palavra do Senhor, então o Senhor nos abençoará. Mas se estivermos com a motivação incorreta, nós sairemos leprosos. Não sei se leproso fisicamente, mas leprosos espiritualmente, ou emocionalmente, ou fisicamente. Que Deus nos abençoe, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a consolação, a comunhão, a unção, o poder do Espírito do Senhor seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém.